DJ Max nos beats. De cara e coração quebrado, com um sorriso mais aberto, um olhar mais cansado. Eu continuo tagarela, crendo que a vida é bela, mas consciente que nem todo mundo quer ficar nela. E tudo bem assim, não é o fim do mundo. E se for também amanhã, eu refaço tudo, tudo. Quando olho pra mim, desde a última vez que eu estive aqui, eu vi uma centena de fins e ainda penso como te fazer sentir. Quando olho pra mim, desde a última vez que eu estive aqui, eu vi uma centena de fins e ainda penso como te fazer sentir. A paixão é feroz, mas o amor só traz. Como encontrar um lar, um lugar pra morar. Raridade é se identificar e querer ficar. Você transcende, me acende. Sequência de rimas pra falar que sua presença muda o clima. Recita, me anima, paz ancestral deve ser de outras vidas. Troco calma pela calma, amor. Só existe o agora e o que foi já passou. E o que pode ser, deixe ser o melhor que poderia acontecer. Quando olho pra mim, desde a última vez que eu estive aqui, eu vi uma centena de fins e ainda penso como te fazer sentir. Quando olho pra mim, desde a última vez que eu estive aqui, eu vi uma centena de fins e ainda penso como te fazer sentir. A paixão é feroz, mas o amor só traz. Como encontrar um lar, um lugar pra morar. Raridade é se identificar e querer ficar. Você transcende.